atrapalhada. Eu não conhecia nada da vida do meu senhor. Eu só andava muito triste e perturbado, e até fui humilhado, senti ódio e rancor. Um certo dia me falaram de Jesus, o grande Senhor da glória, sobre mim brilhou uma luz. O meu segredo é cumprir o meu papel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Recebida por Jesus, Ele é o Rei da glória, sobre mim brilhou uma luz. Vou te louvar, te agradecer com gratidão, porque muita gente orou pela minha convenção. Agora estou servindo ao grande Jesus, pra você seguir certinho tem que vir ao meu Jesus. Ele te chama para um eterno céu, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Grande tribulação, uma grande aflição neste mundo e nesse vão. Por Jesus Cristo, Ele exalta os humilhados, todos seguem a seu lado para toda a direção. Com meu Jesus, vocês serão abençoados. Tudo aqui foi decretado nos quatro cantos dos céus. Por Jesus Cristo, Ele assina tua vitória. Pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória tem que ser crente fiel. Crente fiel, crente fiel, pra poder entrar na glória.